corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nats. É quase Natal. É quase Natal. É quase Natal. Você que já comprou os presentes de Natal, parabéns. Cara, eu não comprei nada. Você que não comprou, você tem mais um dia. E, quer dizer, meio dia, né? Porque amanhã é dia 24. Então... E aí fudeu, né? Vai estar tudo fechado. Isso, entendeu? Então você tem até, tipo, 5 da tarde de amanhã pra comprar pelo menos um panetone. Panetone. Pra não chegar de mão abanando na casa de alguém. Os caras mandaram um release hoje de panetone de coxinha. Que? Ah, não, mas esse lugar de coxinha aí, eles são todos errados. Eles já fizeram coxinha doce, coxinha com brigadeiro. Fala, mano. Que isso? Que como preso, assim panetone, né? De coxinha? Panetone de coxinha, é uma, tem que ser preso. É uma coxinha com panetone dentro. Ah, vai tomar. Ah, gente, não, panetone, né? É meio doce, né? Mas eles fazem coxinhas doces. Então, mas não chama de coxinha, mas entendeu? Mas não é coxinha, olha, outro nome. Esse é o problema da porra da sociedade, entendeu? Esse é o problema desse mundo que a gente vive hoje, por isso que não tem água. Por isso que não tem água. Por isso que não tem água, tá por certo. Isso que você sai na rua e é saudável, porque o cara fica inventando. Você acha que você pode mexer no equilíbrio das coisas dessa maneira e que tudo vai continuar bem na sua vida, na sociedade, no mundo que a gente vive? Não é assim que funciona, entendeu? Você não pode fazer uma coxinha de panetone e achar que o mundo vai continuar funcionando normalmente. Que não vai ter aquecimento global. É a porra da coxinha de panetone. É culpa de todo mundo. Mas eu vi uma foto de uma... Acho que não sei se foi uma lanchonete, um cozinheiro, qualquer outra coisa do tipo, que juntou a coxinha com um hambúrguer. Então, tipo, a parte de cima do pão saiu. Isso eu vi também. E aí colocaram uma coxinha, deram aquela achatada na coxinha... Pra como se a coxinha fosse a parte de cima do pão, entendeu? Ficou parecendo aquelas esculturas de cocô, sabe? Quando faz assim, aquele cocô que é um, parece um em cima do outro, assim, e o último só sai uma pontinha. É, isso. Tipo um merengue, como chama isso? Cocô, suspiro. Tipo um suspiro de cocô. É. E eu achei uma baita de uma sacanagem isso, porque coxinha é coxinha e cheeseburger é cheeseburger. Eu acho que você não tem que misturar as coisas. Assim como panetone é panetone. Todo mundo que brinca de Deus, a gente sabe o que acontece, né? A natureza se volta contra. É por isso que tá acabando a água, realmente. Por isso que... É, porque o cara fica inventando essas histórias, né? Fazendo esse... Não, e quem tem estômago pra comer um negócio desse, né? Ah, tem, viu? Tem. O eu Thiago comeria. Aqui aprova. Você comeria? Ah, pra provar você de boa. Você tem 19 anos. Eu não tenho 19 anos. Vou eu anos. Comer com 32, ver se eu passo o Réveillon. Ó, vou em só pé. Te falar uma coisa, viu, Thiago Romariz? Você já tá meio passadinho, viu? Você já não tem mais aquele vício da juventude que você tinha quando você começou aqui. Você já tá... A gente já chega aqui, você já tá todo cansadinho, todo dia. Você só olha assim e fala... Nós já falamos isso no meu Late Nights passado. Já retrasado, foi. Sei lá. Entendeu? Você já... Olha, você já não tá, sei, viu? Você tá ficando velho, tá? Você tem que parar de brincar com essas coisas. Ó, vai voltar pra te morder a bunda, esse tipo de... O Thiago tá ficando velho e ele começa a descobrir que pessoas muito bem-sucedidas são mais novas que ele. Por exemplo, a Elisa, que ganhou o Masterchef, que é mais nova que o Thiago. É, ela tem 24 anos, eu tenho 25. Aliás, mó golpe esse Masterchef aí, viu? Só porque a menina é bonitinha, porque ela é nova, não quiseram premiar a tia lá, porque a tia era mais velha, porque ela é dona de casa não vai pra lugar nenhum, não vai abrir restaurante, vamos premiar a menina. Caralho, o Hessel tá, tipo, não, destroçando a mulher. Que ela isso? Ela fez um ovo pochê que tava passado. Aí depois de sobremesa, ela teve a cara de pau de fazer um Romeu e Julieta de sobremesa. Aí foi mas foi e com ganhou. Creme de limão siciliano, né, velho? Limão siciliano o quê, rapaz? Ué, mas foi, ué. A outra fez um abacaxi caramelizado, ué. Não é nada demais também. Mano, eles gemiam comendo a comida da véia lá. Gemia, mano. Eu não sei. Jurado pra mim quando geme é porque... É, quando o jurado geme é porque a coisa tá boa. É porque o negócio nossa, é mas sério, a Paola, né? Ficou louca com a comida da outra também. Com a comida da Elisa. Tipo, eles piraram nas duas, mas... Porque bem eu acho que ela é mais jovem. Programa, né? Por quê? Jurado geme. Eu gostei a hora que o outro pai dela... gostou da comida da outra. A hora que estranho o... Estranho esse programa. Que o pai dela ajudou ela a abrir o pote. Lá foi um dos grandes momentos da TV brasileira de todos os tempos, assim. Mas, pô, ai, pai, me ajuda, por favor! Mas contra as regras, né? Não pode ajudar, pô. Não pode. Porra, mas peraí, que eu não vi esse negócio. O pai tava na plateia? Aham. Uhum. Tava. É e tipo ela tava Big Brother, fica a família lá na plateia. Tá, ela tava fazendo uma comida. Ela, tipo, ao mesmo tempo que os outros dois ou só ela? Ela não, tava fazendo ao mesmo tempo que a Helena, que era a concorrente que a dela. Tá. Faltava 2 minutos pra acabar a prova, ela precisava abrir a lata, o pote de vidro lá que tinha goiabada cascão dentro, e ela não conseguia abrir. Tipo, ela colocou a faca embaixo assim. Burra, cara, isso é básico. Você tá uma espetada no topo do negócio. A mãe dela falou: dá um fura em cima. Mas a pessoa podia falar? Era tipo passa ou repassa daquele programa? Na real, de ajuda a sua família. Sei que as pessoas ficavam gritando: é isso! É. É aquele! A pessoa ficava fazendo ao mesmo tempo. É, na real não pode, né? Mas aí eles liberaram, né? Na final virou mó. E ela chamou o pai? De novo, o cara fica brincando com as regras do reality show. É. Exatamente, Deus castiga. Água. Então vai ficar brincando com o reality show. Aquecimento global. Mas por falar em abrir latas, garrafas e etc., eu não sei quem publicou uma conversa de vocês dois, do Lelê, que você chamou o resto? Lelé. Lelé. Do Lelé. E do Eric Borges? Lelé é o nome dele de casado antigo. É, o apelido velho. É o apelido velho, chamavam ele de Lelé, porque eu não esqueço as coisas, eu chamo, sabe? Entendi. Você é um saudosista, né, Eric? Ex-esposo de Hess, eu chamava ele de Lelé. Você mas é um saudosista. Apelido velho, desde criança, viu? Me chamava de Lelé. Lelé da Cuca? É, Zé Lelé. Entendi. É, sobre a arte do pompoarismo para abrir latas, para... Oi. Evitar que o macho tenha que exercer essa função. Mas é por, o que, que foi essa final do Masterchef? Foi, o segundo a Ana Paula Padrão, é o simbolismo, né? O simbolismo de ter duas mulheres na final. Sim. Ela falou, não sei simbolismo de quê, né? Simbolismo do quê, minha filha? De que a mulher domina a cozinha. O lugar de mulher na cozinha? É. Sei lá, que porra de simbolismo é esse. Mas enfim, a gente ficou falando que o homem realmente não é mais necessário em nada nesse mundo, né? Mas aí o cara foi lá e abriu a lata, né? O Hessel tem uma obsessão aí. Uma obsessão. Toda a crítica do Hessel, ele fala do homem emasculado, da dominação feminina. Ele fala. Você tá se achando meio sem função, é isso, Hessel? Os filmes falam disso, não sou eu que falo disso. Mas eles ficam tratando disso o tempo inteiro. Então acho que deve estar doendo. Transformers, Optimus Prime, né? Porque são só... Mas por que você acha que tem o Gamergate, tem toda essa molecada, esses homens que ficam reagindo às mulheres e tal? Porque a crise existe, entendeu? Se não existisse, não existiria nada, não haveria nada disso, de Gamergate, essas porra. Mas é porque o homem se sente acossado, cara. O homem não... Ele perdeu... Quando a gente falou aqui no Omelete Nights outro dia, o homem, ele quer sentar no vagão do metrô da vida. E ele não consegue sentar mais e ele tá perturbado por causa disso. Tá cheio o vagão? Tem que buscar o seu novo lugar. É, tá cheio. No mundo ele não, moderno, ele não é sabe isso? Onde segurar. Ele vai segurar no corrimão, só que aí é um negócio meio fálico. Corrimão, ele não, Hessel? No, como fala isso? A barra do... A barra lá do metrô. Ele não quer segurar, porque ele acha que aquilo é fálico. Ele não quer segurar em nada. E ele quer sentar no trem. Mas ele não pode, porque ele perdeu o lugar já. Olha que só. Difícil. Tá vendo? É, mas isso a é... vida por Marcelo Hessel. O Hessel sempre encontra. Ele sempre encontra a crise do macho. Onde quer que ele, pra onde ele olhe, é o poder mutante dele. Então, cada poder, pessoa entendi. Tem um poder mutante. O do Hessel, ele olha pra alguma coisa e ele encontra a crise do macho. Né? Ele olha e mostra. Mas, gente, é muito simples. Ao invés de vocês abrirem latas, pregarem um prego na parede, vocês vão dar mais atenção às mulheres de vocês. Essa eu não consigo pregar função. Nada na parede. Sempre que eu vou pregar alguma coisa, eu bato na pilastra. Eu tenho concreto péssimo. Na minha casa, eu acho que a minha casa é cercada de concreto. É tipo a um cela bunker. Do Magneto. Mano. É um bunker. Eu também é um sou bunker, péssimo pra fazer isso. Cara, concreto vai aço, né? Então não pode ser. Não vai construir a cela do Magneto com não concreto. Pode. Não, mas não enfim, é uma ideia parecida. Eu moro vedado nessa casa. É concreto por todos os lados. Eu não consigo furar uma porra e na olha, parede. A crise do macho. Ela se estende, ela está aqui realmente entre nós, porque Dani Taranha aprendeu a usar um bate-prego. Eu bate-prego? Eu ensinei pra ela outro dia o que era um bate-prego. Sabe o que é um bate-prego? Não, o que é um bate-prego? Um prego que agora a mulher não precisa mais do homem. Ela consegue pôr um prego na parede de uma maneira limpa, rápida, né? Parece eficiente. Parece isso aqui. Mas eu fui lá, mostrei pra ela como comprar e tal, daí ela assim, ah, não sabia que isso existia, é incrível. Oh, meu Deus, isso é incrível. Isso é incrível, eu nunca vi nada igual. Né? E aí ela... Acabou, é menos uma coisa que você precisa do homem. Botar o prego na parede, porque agora... E outra coisa, se você não quiser sujar a parede, existe uma coisa chamada fita dupla face, que é a melhor coisa do mundo se o seu quadro for leve. Que aí, não, aí realmente não precisa de nada. Ah, mas aí eu não gosto não, porque... Aí a minha gata consegue colocar um quadro na parede. Eu não gosto não, fita dupla face no quadro eu não gosto, porque um dia cai, vai cair... Da 3M não cai. Cai, um dia cai. Da 3M não cai. Já caiu, um dia cai. E quando cai, normalmente é às 3 da manhã, e aí você acorda com aquele pá! Você colou errado. Fudeu. Colou errado mesmo. Colou errado. Ah, mas é melhor o prego mesmo, vai. É, de boa. Agora, a vez não, que lógico, não caiu... Lógico, o prego é melhor. A vez que não caiu o quadro da minha casa, quando eu fui tirar... Você não saía, não saía não, nem arrancou, por nada. Arrancou a tintura, arrancou, arranca a tinta, arrancou um pedaço do bloco. Um buraco que tinha cabido ali, uns três dedos ali pra dentro do bloco. Na casa do Érico é 8 ou 80, né? Ou não fica um preso pedaço, ou arranca um pedaço da parede junto. E o... Mas o negócio é o seguinte, né? Então, tipo, o homem servia pra quê? Pra isso, né? Pra pregar prego, pra abrir pote. Então, a menina ainda precisou do pai pra abrir o pote lá do negócio. Mas agora a gente defende que é o seguinte, o pompoarismo, que é sempre tão falado, tem sempre tão lembrado aqui, mencionado... Muito importante, né? A arte. É importante, tão importante. Mencionado aqui no Omelette Nights, ele pode ser usado para... Porque o que é o pompoarismo, né? Vamos lembrar aqui o ouvinte que não que se esqueceu, que por acaso não ouviu da semana passada. Que se esqueceu. Ou da semana anterior. Ou da semana anterior. Ou os últimos 40. Ou os últimos 40, porque acontece... Que às vezes pode ser... O cara pode ter aquele problema, né? Que esquece. Pode. Amnésia. Amnésia. Tem gente que tem aquela amnésia que ouve... Mas é a pessoa mais feliz, porque ele tem ouve o Omelette que... Nights, termina, ele não lembra. E aí ele já começa a ouvir de novo, daí fica ouvindo. Ele tá ouvindo o Omelette Nights. Tem gente que finge demência também. E... Tem alguns casos. E aí o que acontece? Eu, por exemplo. Marcelo Hessel, né? Não tem nada a ver com Marcelo Hessel. Até porque... Ele não tem vagina. Eu né? não tenho como fazer pompoarismo, infelizmente. Eu acho. Nunca vi. É outra das obsessões de Marcelo Hess, é o pompoarismo. Mas o... Então o que a gente está pensando em fazer? O pompoarismo, o que ele é? É você reforçar, né? Você trabalhar a musculatura vaginal. Sim. Certo? É uma força de constrição, não é, Hessel? É a força de constrição. A gente tem aí casos aí no Instagram. Se você entra no Instagram, você tropeça em foto de menina marombeira o tempo inteiro. Por que as pessoas não podem exercitar os seus músculos internos, além dos músculos externos, né? Isso é verdade. E essa... Ou injetar hidromel, né? Injeta hidromel. Exatamente. Não, porque aí vai ficar com... Não injeta hidromel. Mas pode dificultar. Tem várias modas de academia, né? Tem o crossfit agora, que é uma moda de academia. Nossa, velho, toda esquina tem uma academia de crossfit. Eu vi que tem um negócio agora, eu recebi um release, tem a hidrozumba. Tem a zumba, que é a dança que a Dani faz. Eu já fiz zumba. E tem a hidrozumba, que você faz na hidroginástica lá, na hidropiscina. Deve ser mais fácil, porque... Hidropiscina. Isso. Na hidropiscina. Você faz a ginástica na hidropiscina. Ainda bem, né? Ou seja, as academias, hoje em dia, elas têm muitas aulas para você exercitar muitas modalidades do seu corpo inteiro. Por que que não existe uma aula específica de pompoarismo na academia? Por que não tem pompoarismo nas escolas? Pode dar o cross-pussy. Cross-pussy. Cross-pussy. Fica um nome super vendedor, o cross-pussy. Super vendedor. É, vendedor, cross-pussy. Todo mundo vai querer. Ou então pode ser o inner muscle. Inner muscle. Inner muscle. Que é o músculo. É, tem um músculo interior, entendeu? Tem uma coisa meio de filosofia nisso aí, né? Inner. Eu não sei, inner me lembra winner, que é salsicha. É, aí não funciona. Não. Entendeu? Eu acho que o negócio é o seguinte: ela tem que aprender, então, com a musculatura, é apertar. Né? O pompoarismo, ela aprende a apertar. Usar o músculo pra apertar. É como se. É o teorema da sucuri, né? Exato. A sucuri, ela enrosca. E é curioso, porque a sucuri é uma cobra. É uma cobra. E ela enrosca e aperta. Então, ela precisa fazer o formato da rosca ali, o formato para criar uma espécie de um tubo para apertar. A mulher já tem o formato do tubo. Sim. Então, a sucuri, consegue... no caso, ela é a cobra e a vagina ao mesmo tempo, né? Nesse caso. Que é o Ouroboros, né? Que é Ouroboros, vocês estão indo muito longe, gente. Pelo amor de Deus. É tudo isso pra chegar onde? Onde a gente quer chegar? Que você consegue abrir a tampa? Deixa eu explicar. O Ouroboros é a cobra mítica. Aquela não, que, eu sei. Que por isso que eu tô falando, vocês estão indo muito longe. Ela come o próprio rabo. Ela come o próprio rabo. Ela come o próprio rabo e consegue fazer a constrição do seu próprio buraco. Exatamente. É o Ouroboros invertido. Power Ouroboros. Power Boros? Power Boros. Power Pussy não dá, pronto. Power Pussy! Aí, fechou pra mim, fechou. Fechou. Power Pussy, acho que sim, é acho o nome sim. Da aula que tem que acontecer. É o Power Pussy. Omelette. Uma das provas de que o mundo vai acabar realmente é que, não sei se vocês viram a reportagem, agora com essa época de Natal, as crianças, os pais levam as crianças no shopping pra tirar foto com o Papai Noel, né? Uhum. E aí... Teve uma criança que foi tirar foto com o Papai Noel, mas os pais não quiseram pagar. Aí o Papai Noel botou a mão na frente. Papai Noel botou a mão na cara da criança. Tipo, então você não vai sair na foto. sua escrota. Não foi isso que ele falou, mas acho que ele pensou isso. Aí ele pôs a mão na cara da menina e saiu a foto do Papai Noel com a mão na cara dela. Eu achei isso uma sacanagem, porque o Papai Noel representa tudo que há de bom neste mundo. Entendeu? E ele vem celebrar o quê? O nascimento de Jesus. Então eu acho que, como figura fantasiosa, lendária, que é o Papai Noel... Mas o Papai Noel tá na Bíblia. Não, Papai Noel não existe pra nada. Ele tá aí só pra entregar presente. Na minha Bíblia, o Papai Noel está. Ele era um dos três reis magos. Ele era o quarto rei mago, na verdade. Ele chegou atrasado. Ele chegou um pouco atrasado. Quem tava na chaminé, né? A chaminé e deu uma entaladinha e tal. Ficou meio difícil. A rena lá, o Rudolf. Grande Rudolf. A rena do nariz vermelho. Esse tá na Bíblia. Esse tá na Bíblia. Vocês conhecem Rudolf. Grande rena do nariz vermelho. É, deu uma empacada, o Papai Noel chegou um pouco tarde, mas deixou lá o presente pro menino Jesus, menino Jesus. Jesus Boy. O Baby Jesus. Baby Jesus. O nome técnico é Baby Jesus. E aí, então, o cara que se veste de Papai Noel, ele não pode cometer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele vai pro inferno. Entendeu? Ele tá o quê? Ele tá anunciando as trombetas do Apocalipse. Eu discordo. Mas deveriam ter pagado, né? Qual o problema de pagar? Pra tirar foto com um velho vestido de vermelho com barba? Mas tava todo mundo pagando. Por que que ele não pagou? Por que que a menina não pagou? A mente é grite do Papai Noel, lógico. É tipo o Árvore Lavigne agora. Aliás, deveria ter um guia de shoppings dos melhores Papais Noéis, né? Pois é. Por que ninguém faz isso? É verdade, é verdade. Sabia que um cara foi chamado... O da Paulista é meio caído. É. Tem um cara que fica ali no Center 3, é caído, zoado. Tem Papai Noel do olho furado também. Mas é porque o Papai Noel depende da energia das crianças e da alegria das crianças. Eu pensei que era dos duendes. Não. Não? Eu tenho uma reclamação a fazer sobre o Natal no Brasil em geral, como um todo. Rapidão, as crianças que estão ali no Center 3, realmente ele não vai ter uma energia muito boa, não. Aí, o Papai Noel não é canônico, ele não está nos textos sagrados. Está. Você que nunca leu. Você não leu. Você não leu a Bíblia. Não está. Eu sei que não está. Eu não preciso ter lido a Bíblia para saber que o Papai Noel não está lá. Mas... eu venho observado nas... Eu venho observado. Coca-Cola. Eu venho observado que as decorações de Natal estão bizarras, né? Isso a do Conjunto Nacional tá breguíssima. Estão colocando agora neve nos lugares e tal, não sei o quê. Gente, tá muito cafona isso, porque tá fazendo 43 graus. E por que que a gente tem que ter neve? Só porque o Papai Noel tá vindo. Tudo bem, ele tem a roupinha lá, ele vem do Polo Norte. Beleza, ele tá com aquela roupa. A gente entende. Mas, por que que meu prédio tem que ter neve? Não precisa de neve, entendeu? Não neva em São Paulo. E eu acho que na maior parte do país, no verão principalmente. Então, a gente tem que adaptar o Papai Noel, o Natal, tem que ser as um nossas Papai Noel... condições. Você tá dizendo então que a gente tem que ter um Papai Noel de Nossa, sunga. Nossa, parece aquelas véia louca lá que fala, né, não pode, tem que trocar o atirei o pau no gato, porque... Não. Ó, desculpa, Dani Taranha. Você acha legal ter neve no teu prédio? Mas, tem neve no teu prédio. Só, pra quê que tem neve no prédio? Só porque você não quer que tenha neve, agora eu quero que tenha, eu exijo que tenha neve no meu prédio. Você acha que tem que ter neve? O Natal que a gente, faz não faz o menor sentido. A gente só come comida. Não faz o menor sentido. A gente só come comida de inverno, entendeu? A gente fica comendo nozes e não sei o que, tâmara, comida seca, essas frutas de inverno. E a gente tá num puta verão fudido aqui. Não faz o menor sentido o Natal. A gente tinha que comer, sabe o quê? Salada de fruta. Ah, é. Se fuder, Hess. Eu vou comer a ceia de Natal, vou comer salada de fruta. Se fuder, porra! Hess, eu pensei que você ia falar. Pensei que você ia falar, ah, tem que comer uma macarronada com almôndega, sabe? Tem que comer um. Não, tem que comer uma picanha. Peru. Um peixinho. Pode ali, até comer bacana. Peru, mas tem que ser recheado de gelo. Esse é o. Cara, tá esse louco. Esse é o peru de Natal do brasileiro. Pensei que uma decoração de Natal. A gente podia comer feijoada. Todo ano tem uma decoração de Natal nobre. Alguém traz na 25, os outros copiam? Né? Tem a 25 de março, que é a rua grande do comércio. Grande 25 de março. E alguém traz, alguém lá leva, e aí os outros copiam, e todo mundo começa a vender o mesmo negócio, todo mundo compra, e todas as casas passam a ter isso. Que é aquela gota. Já viu que é uma então, gota? Então, pra quê? Vai... Parece um catarro parece que brilha? Parece aquela... Sabe aquela última gota de... Ah, cara? Meu Deus do céu. Aquela última gota de esperma que fica ali quando você... Né? Tá, é a porra brilhante, então, Natal. Aquela hora que... A porra derradeira, é tipo aquela, isso. É aquela, a última. é aquela. Você passa ali e vê aquelas crianças olhando aquela decoração, fala assim, elas estão olhando gotas de porra na, penduradas na árvore. Parece que um gigante gozou na Avenida Paulista e tá tudo escorrendo. É nojento, cara. Tá vendo como o Natal não faz sentido no Brasil? É nojento. Respeito, gente, respeito. Respeito, eu acho uma respeito. Posse vamos respeito. Respeitar. Fica tinha que ter mundo. O quê? Bota lá, em vez da rena, bota, não sei, um jegue. Um jumentinho levando o coitado do... O jumento é canônico. O jumento é canônico. Jumento? A vaca é canônica, o jumento é canônico. As cabritas lá, os cabras, eu acho que também. Então, bota também. Lá os boizinhos pra puxar o negócio. Mas é lento, né? Demora demais. As renas são mais rápidas, mas... Então mais... bota o Papai Noel de metrô. Não... Gente, eu não sei. Eu é não tudo sei. Isso aí é o quê? É Lapônia. Ele é da Lapônia, não é? Sei lá. O Papai Noel é da Lapônia. Onde fica a Lapônia? No Polo perto Norte. Perto do Polo Norte. Polo Norte. Perto do Polo Norte. Perto do Polo Norte. Que voz é essa? É o Tiririca. É o Tiririca. Ei, o Papai Noel é da Lapônia. Não, você imagina, vamos ser realistas, tá? Se é que é possível, enquanto se fala de Papai Noel. Você imagina um velho que sai do Polo Norte e vem pro Brasil entregar presente de Natal, beleza? Então ele sai agasalhado, porque tá um puta frio na Lapônia, entendeu? Uhum. Então ele vem agasalhado. Não chega... mais, por causa do aquecimento global. Tá, tudo bem, tá menos aquecimento frio. Solar. Aí ele pega o avião, faz lá a... Ele pega o avião, ele vem na... Não, os dias de hoje, tá? Ele pega o avião, faz a conexão lá, não sei aonde tem que fazer, porque eu não sei quantas conexões tem que fazer pra chegar no Brasil, da Lapônia. Enfim, só que no aeroporto tem ar-condicionado, no avião também, então ele continua de casaquinho. Aí ele chega no Brasil no dia 24 pra entregar presentes para as criancinhas. Ele vai pro hotel, que tá tipo Max Food Plaza, não sei. Chutei. Caralho, que ele merda. Ele vai pro Max Food Plaza. Noel. Que merda. Aí, ele tá no Max Food, não tá fácil pra ninguém, você sabe. Ele tá no Max Food Plaza, ele chega, abriu aquela porta do aeroporto, vem aquele puta bafo quente. É. Que o Papai Noel vai fazer assim que chegar no hotel? Vai tomar uma ducha. E tirar aquela porra. Vai tirar aquela porra daquela roupa. Vai pôr o quê? Uma bermuda, uma regata, uma havaiana. Camisa. Uma havaiana. Vai, pode até manter a barba, porque é uma coisa meio estilo hipster. Né, tá na moda, entendeu? E aí ele vai entregar os presentes pras crianças. Por isso que o Papai Noel das antigas não faz mais sentido. Então eu vou fazer uma página na internet pra arrecadar assinaturas, vou fazer um abaixo assinado, pra mudar esse negócio do Natal. Primeiro, proibido a roupa de manga comprida e calça comprida. Segundo, proibido neve. Terceiro, proibido porra. Quarto, proibido rena. O que mais tem que proibir? O que vocês acham? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Pra começar, tá bom. Todos os enfeites natalinos... Aí coloca umas araras ali com ele, não. Nossa, sei, amiga. Bota um tucano. Nossa, você tá querendo nacional. É tipo... É tipo quando o Jânio Quadros começou a usar aquela roupa de caçador. Você lembra? É. Que ele desistiu de... Falou, não pode usar terno no Brasil, vou me vestir de caçador. Tipo, bota o Papai Noel de toga. Porra, mas isso fazia muito sentido. Fazia sentido, mas por que de caçador? Porque ele parecia um caçadorzinho. Porque era uma vontade dele, era uma coisa, uma satisfação pessoal, uma realização pessoal. Ele queria aquilo, entendeu? Ô, mas eu fico com medo desse seu Papai Noel ficar parecendo um mendigo, viu? Chegar na minha casa pra... Vão atirar nele. Ele não tem um ar. Você tem que, sei lá, ele pode ir de toga. Não, toga tudo bem. É melhor. E outra, ele não vai descer pela chaminé, porque as casas no Brasil não tem chaminé. Não tem chaminé, ele tem que bater na porta. Ele tem que tocar a campainha, bater na porta, fazer ô de casa, bater na mão, assim, tem que bater palma pras crianças. Pois é. É isso que vai acontecer, então tá errado. O Natal tá errado. Sei lá, mas urso polar, pode colocar na lista também. Quinto item da lista, urso polar. Eu peguei um táxi e lá na Zona Norte tem a grande e famosa Rua Zuquim. Rua Zuquim é como se fosse a Rua Augusta. Aqui da região da Paulista, que tem vários puteiros na Rua Zuquim, né? Cada um tem a Augusta que merece, cada bairro. Aí, você vai subindo a Zuquim, tem o 236, o 266. Você encontrou o Papai Noel nos puteiros. Cara, eu encontrei três ursos polares em cima, no telhado de um puteiro. Tipo, pra celebrar o Natal, não sei o quê. Urso polar não combina. Combina. É que combina. Combina se você mora na Europa, se você não, mora Não, se você Estados mora Unidos. Aqui, combina porque você olha aquilo, você já faz a relação direta com o Natal. Se ele colocasse três jumentos lá em cima, tipo, eu não ia ligar com aquele Natal. Tira o urso polar, coloca o quê? Pode ser um tatu-bola, um tamanduá, que é um bicho brasileiro. Porque Quantos tamanduá você já viu na vida? Três. Três tamanduá? É. Em cima do puteiro lá? No, no tá zoológico. Você tá fazendo uma cara de mentirosa, Dani, parece. Eu vi no zoológico, porque tem tamanduá no zoológico. O urso polar é emblemático do fim dos tempos, entendeu? O urso do polar, fim dos exatamente, tempos. O urso polar tem outras preocupações, entendeu? Ele tá comendo os seus pares lá, porque ele não tem mais o que comer. Coitado do urso polar, tá se ferrando. Então, ele é simbólico, ele é simbólico do fim de tudo. Se o Papai Noel existisse de verdade, ele já teria sido comido pelo urso polar. Porque o urso polar tá passando fome. É, não tem o que comer, ele come o que tem. Ele, tipo, que nem aqui. Se a gente ficar trancado aqui, eu vou comer você, Dani Taranha. Eu te como antes. Não vai, não. Come, sim. Não vai. Eu certo a sua cabeça com esse microfone. Racho. Você não me conhece, Eric Borges. Eu racho. Você não sabe do que eu sou capaz. Quando você menos espera, pá! Eu surjo e te mato e te como. Ah, omelete. Nights. Mas ainda sobre um questionamento muito importante do Natal, eu queria saber se foi lançado esse ano algum filme do Tim Allen. É do Tim Nossa, Allen? Nossa, Deus me livre. Porque ele só faz filme agora de Natal, né, o Tim Allen? Nossa, eu não sei nem se ele tá vivo ainda. A única coisa que eu sei é que no canal Viva vai passar um especial do Chacrinha, de Natal do Chacrinha. Então vou ser obrigado a assistir, porque tem as Chacretes com aqueles maiôs lá de Bons Mamãe tempos, Noel. Aqueles. Exatamente. E, pô... Quero Cara, muito sabe vê-lo. Que eu vivo próximo a uma chacrete, né? Rita? Ah, é verdade, Rita Cadillac. Mora na minha rua. Você já passa na casa dela. Ela conhece o Gabagu, ela... Mas... Chama ela pra passar o Natal na sua casa, imagina. Pô, ela deve... A gente podia chamar ela... O grande demais. Natal do Eric Borges, se ter uma chacrete. Você podia Puta, chamar ela pra gravar uma Omelette Nights, né? É verdade, traz foda. A Rita aqui. Depois, a próxima vez que eu vê-la na rua, eu vou chamar ela. Puta, a Rita é demais. O... Pô, mas ela fazia filme pornô até, sei lá, até 5 anos atrás. Ela fez o filme com Alexandre Frota, né? Pois é, não, ela fez vários filmes pornôs. Não, é que na verdade você grava, tipo, um dia, sei lá, X cenas, e aí eles ficam passando e fazendo filmes com essas cenas, entendeu? Aí você tem que dar muito um dia, daí eles usam isso. Você dá um dia. Aí ela e tem aí 12 ele pega... filmes. É, exatamente. Aí eles fazem 75 filmes e um remake. Os filmes, ainda existe filme pornô? Ainda sai? Sai, né? Sai. Porra! Como ainda existe filme pornô, Érico? Não, tem bastante. E onde você compra isso? Na internet. Ah, ninguém compra, né? Todo mundo baixa, mas então, tem pra vender não, na internet. Mas aí que tá, tem uma hora e meia? Tá, o Brasileirinhas é o maior negócio. É longa? Tem uma hora e meia? Sim, o Brasileirinhas uma é hora um e meia? Puta negócio. Sim. É um baita negócio. Aliás, o cara, o dono do Brasileirinhas, sei lá se ele é dono, o Fabão, acho, Fábio. Olha, ele o Thiago um Twitter, conhece bastante, né? Ele tem um Twitter mó, tipo, a galera vive falando com ele e ele super, ele é muito conhecido porque ele conseguiu se adaptar aos tempos de internet. Tipo, eles continuam ganhando dinheiro, sabe? Não acabou, assim. Mas quem que ainda bate com Eu ele, fico né? curioso também, não sei, porque eu acho que ele deve ter algum tipo de conteúdo exclusivo, né? Não sei. Mas é online. É online, é online. É as mesmas pessoas que não, assistem. Não sai, não tem VHS mais. Não sei, cara. Porra, VHS? Olha, VHS eu acho que não tem VHS mais não, mas DVD... Sabe o que pode ser? Blu-ray tem. Não, já sei o que ele tá fazendo. Ele tá vendendo aquela gota de porra lá do Natal. Ele ganha dinheiro com isso, com enfeites natalinos. É. Vender enfeites fálicos. É a grande fálicos. Ironia do dono da Brasileirinhas, ele tá vendendo aquelas gotas é de porra. É o magnata da porra, da gota de porra. E ele Gente, fica rindo das pessoas. Essas produtoras vendem para os canais. Ainda tem isso. Suas programações. Ainda tem isso também. Faz sentido, agora tá fazendo sentido. Tipo o Multishow que passa um reality show de mentira. É, tem essas soft porn. Vocês já aí. Viram o soft porn do Multishow? Ah, eu não tenho paciência. É tão fake, mas é tão fake que é maravilhoso. Então são quatro pessoas que não se conhecem e aí o que acontece? Eles colocam essas quatro pessoas numa casa e criam situações eróticas pra essas pessoas se conhecerem melhor. E aí é como se fosse um Big Brother, porque aí tem as ações, o que acontece lá. Eles passam um fim de semana juntos, não é isso? Isso. E aí eles vão chamando as pessoas individualmente pra, tipo, dar o depoimento, né? Ah, eu acho que a Brenda é super legal, mas eu não gostei muito do Matthew, porque o Matthew me parece ser uma pessoa assim assada. Mas eu gostei muito quando ele pegou na minha teta. Sabe umas coisas assim? E são quatro pessoas que não se conhecem. Daí passa... 30 segundos, um tá chupando o peito do outro, entendeu? Mas escuta, que qualquer pessoa normal, se tivesse enchido de champanhe, botado você numa limusine pra levar numa casa, a casa de quatro andares, não sei o quê, pô, em 30 segundos já ia estar meio chupando a teta da menina se ela deixasse assim. Porque, pô, afinal de contas, Hessel, né? Você que isso, hein, Hessel? Qualquer teta de qualquer que menina. Que isso, hein, em qualquer 30 segundos. Eu não tô falando disso. Pô, você chega numa casa que só tem hidromassagem por todos os lados. Verdade. E taças de champanhe. Você vai ficar fazendo o quê? Você vai sentar no canto, vai ligar a TV, assim? Marcelo Hessel está falando do poder do afrodisíaco. Tá. Você acha que... Então, esse reality show... É disso mesmo que eu tô falando, do poder do afrodisíaco. Esse reality show é possível. Vocês acham que é possível? Não é possível. É realista. Você acha que não é fake? Não é fake. Você acha que não é fake? Ninguém ali é ator pornô. Na sua Não, é fake pra caralho. Só não é fake. Só tô dizendo que a situação é muito, muito viável, muito possível. Omelete Nights. Gente, tudo com profissionalismo é um pouco mais caro, entendeu? Essa é a verdade. Tem um, né? Tem os mais ou menos, aí o mediando e tal. É quando... Pá, nossa! Profissional. Profissional. Porque com profissionalismo é realmente um pouco mais caro. Se não é meia boca mesmo, que se for. Mas, pra falar em profissão... E Xuxa, hein, meu? Xuxa... Porra, se fudeu Xuxa, né? Xuxa era uma moça de filmes soft porn. É verdade. Xuxa era tigresa. É tigresa ou era pantera? Vocês lembram disso? Acho que era tigresa, né? Lembro. Acho que era tigresa de um clube noturno. Pô, mas o Amor Estranho Amor é um filme bem legal, assim. Todo mundo fica enchendo o saco. Ah, é o filme da Xuxa, aquela cata o moleque, não sei o quê. Tem 5 segundos a cena e o filme não é nada disso, assim. Botaram a Xuxa na capa. O filme não tem nada a ver com isso. E aí virou a Rainha dos Baixinhos. E aí fez o pacto com o demônio. Esse pacto acabou. E está prestes, então, a ser demitida da Rede Globo. O que me deixa muito surpresa. Porque eu achei que o pacto com o demônio ia até a sua morte, assim. É porque ela parou de lançar as músicas. É, depende do que era, do que estava... Eu não achei que poderia acabar. Mas eu acho que não existe vários contratos diferentes que você faz com o capeta, né? Tem um contrato que é aquele... É sua alma imortal. É sua alma, exatamente. Você vendeu sua alma imortal. Então, se alguém rompeu o contrato, não foi Xuxa. Foi o capeta, então Xuxa está livre, Xuxa vai pro céu agora. Ela pode fazer o que ela quiser. Você acha que foi o capeta que rompeu o contrato? Senão ela teria morrido, né? Ah, entendi. Nossa, eu se fosse a Xuxa, mano, ia... Nossa. Eu se fosse a Xuxa, eu voltaria com a banda Banana Split. Que eu acho que, assim, tem várias bandas voltando, sabe? Backstreet Boys, Spice Girls... Polegar. Tem várias bandas que fazem... Dominó. Que fazem turnê, assim, tocando discos específicos, né? Exatamente. Então eu acho que seria interessante fazer a turnê de 20 anos e Larilariê. Ela pode fazer a turnê de 20 anos do show de Xuxa Parte 2. Show da Xuxa Parte 2, porque tem clássicos ali. Tem clássicos. Ela podia fazer um remake de Lua de Cristal. Tem o... Remake de Lua de Cristal, pode Olha ser. Olha só, quanta coisa. Pois é, e o Sérgio Malandro tá de boa aí ainda também. Tá sem ter o que fazer, né? Pois é, aí ó, demorou. Aliás, vai ter um especial do SBT de Natal com o Sérgio Malandro. Meu Deus. Bom, agora, já que ela tá desempregada, ela poderia fazer o quê? Bico de Papai Noel no Natal. Um frila. Podia trabalhar o quê? No shopping, porque essa época do ano vende muita, né? Eles precisam de... Mas ela ia ser a Mamãe Noel ou Papai Noel? Como é que chama quando é temporário, né? É, trabalho temporário. Trabalho temporário no shopping pra ajudar, porque realmente tá precisando de gente, fim de ano é difícil. Poderia fazer o quê? Vocês conseguem conceber quanto dinheiro tem a Xuxa? E, tipo, ela pode simplesmente parar de fazer que tudo. Que diabos, é, meu? Ela nossa, não precisa gente, mais trabalhar. Que ela poderia parar em 88. Verdade. E ela continua. Ela nunca vai parar, porque ela é insuportável, entendeu? Não. Ela continua porque a vocação dela é trabalhar. Tá? A vocação dela. Desde 88 ela não precisa mais trabalhar. E ela tá aqui também em 2014. Mas o que aconteceu em 88? Só pra eu saber. Não, eu chutei essa data. Ah, tá. É porque eu nasci e eu falei, uai, será que aconteceu alguma eu coisa? Eu nasci em 88. Olha o Thiago Romariz. Eu não consigo, novo. Mas todo mundo que ganha muito dinheiro, eu não consigo imaginar assim, por que você continua. Eu tenho um objetivo muito claro. Tipo, me deem muito dinheiro, eu tenho uma quantia em mente, não vou dizer qual é, pra vocês não agorarem. Ganhando esse dinheiro, acabou. Você vai vazar. Ah, chega, né? Trabalhei o suficiente, velho. Não vou. Mas não... essas pessoas, acho que elas continuam trabalhando porque rola uma coisa no ego, assim, que é... Cara, preciso essas ser pessoas maior. Precisam de... Não, essas pessoas precisam de mim. É isso, sabe? Tipo, é a mesma coisa, a Xuxa vai fazer show lá no... Sei lá, nos países da América Latina, que todo mundo canta errado as músicas dela, ficam zoando, não sei o quê, e ela começa a chorar no palco, não sei o quê, porque ela tem uma imagem na cabeça dela, que a imagem, pô, ela é tipo o Messias, entendeu? Ela precisa continuar, ela não pode deixar as pessoas sem ela na TV, sem ela dando show. Ah, cara, eu acho que você tá falando de uma Xuxa do passado, que não existe mais. Será? Ah, eu não acho que ela é assim mais. Não é possível. Eu teria admiração se ela simplesmente, cara, parasse, sabe? Pronto, acabou. Tá bom, né, caralho? Deu já. Pronto. Porra, eu ouvi dizer esses dias aí, não sei quem que me contou isso, que o Faustão é completamente louco pra vazar. Acabou. É completamente louco. Mas toda vez que ele fala, chega, esse é meu último ano, a Globo enfia, fala assim, toma uma ilha de dinheiro. E aí o cara fala, puta que pariu, tipo, é muito mais dinheiro que eu... Tudo que já juntou, eles dobram, assim, sabe? Uhum. E aí no outro ano ele faz isso de novo, fala, não, agora chega, 5 anos, acabou. E eles fazem isso de novo. E ele meio que tá preso por essa muralha de dinheiro. O Galvão Bueno também acontece algo assim. Isso é o verdadeiro contrato com o diabo. Pois é. Então a Globo seria o capeta, no caso? No caso, sim. Tá, entendi. Olha, eu adoro a Rede Globo, tá? Fui lá na Fátima Bernardes. Eu adoro a Rede Globo também, se quiserem me contratar. Você conheceu o Projac? Eu fiz um pequeno passeio pelo Projac. Você andou de carrinho de golfe? O cara que o motorista do carrinho de golfe, um deles, fanzaço do Omelete. Ah, meu. Fanzaço do Omelete, ele falou, caralho, Érico, se você tivesse tempo, que eu tinha que ir embora Eu tinha que ir embora correndo pro aeroporto. Mas o cara falou assim, puta, Érico, se você tivesse tempo, você ia ter o passeio do Projac, você ia conhecer tudo do Projac. Porque eu tinha comentado no meu Twitter que eu queria conhecer a área que é tipo zoológico, né, que você passa. Parece zoológico, inclusive, lá. Uhum. Tem assim, a área dos macacos, a área dos pássaros. Dos tamanduás. A área dos tamanduás, os ursos polares. Né? Eu queria conhecer a área. Entendi. Da Ana Maria Braga. Tem arara lá, sabia? Tem um louro. Tem. Louro José. E aí eu queria ver, porque eu acho o cenário mais bonito da TV brasileira da Ana Maria Braga. Você acha? Tá. Pô, acho bonito pra caralho. Você não acha? Não, deve ser. Pô, parece incrível na TV. Só que eu acho que é feito em São Paulo, não é? Não, é lá, é Projac. Ana Maria não mora em São Paulo? É, mas é Projac. É Projac. Eu acho que é em é São Projac, Paulo. É Projac, o cara falou, senão eu teria te levado lá na Ana Maria Braga. Não, o cenário é lá e ela grava aqui, é tudo computação gráfica. É tipo o Peter Jackson e o Gandalf. Boa. Boa, boa. Bom, gente, estamos encerrando. Ah, eu não quero encerrar, tá bom. Esse é o Omelete Nights de Natal, um especial, muito Feliz obrigada. Natal. Um Feliz Natal pra você. Eu espero que vocês... Não sei se vai ter material suficiente pra esse Omelete Nights. Tem, eu já contei no relógio. Porque a gente teve que cortar metade do programa. Não, não cortamos metade do programa. A gente não fez uma piada de peru, né? Ah, tá. Ah, é aquela parte que você fala que ia liberar, não sei o quê. Ah, tem que cortar essa parte? Ah, tá. Eu corto na edição, pode deixar, Érico. Mas eu vou deixar tá muito guardado. Eu vou deixar guardado essa fala que um você... Um dia eu vou gravar as merda que você fala aqui e aí eu vou publicar em paralelo. Eu vou deixar guardado a promessa que você fez. Porque você arranca tudo que você fala. Tudo que você fala de constrangedor e tal, ela arranca tudo. Porque ela não arranco, imagina. Dani Taranha. Jamais Dani farei Taranha, isso. Gente, vocês tá? Me conhecem. Uma farsa. Vocês acham que eu faria farsa. Isso? Nunca. Farsa. Vida. Nunca. Farsante. Jamais. Tratante. Jamais. Tá? Farsante e tratante não criminosa. Faz, não faz... Não, ó. Coisas que você disse aqui hoje estão guardadas, tá? E podem ser usadas contra você nos tribunais. Se eu quiser liberar, eu libero, tá? E você vai ser a primeira a saber, porque eu vou te mandar foto pelo WhatsApp. Ai, ai, ai. Vou te mandar foto. Fala, olha aqui, ó. Ai, olha o que eu tô ai, fazendo ai. Agora. Só não manda no grupo, por favor. Vou mandar no grupo, vocês vão todos ver. Ai, meu sonho é assistir olha, isso. Olha, eu só quero dizer que eu desejo a vocês um ótimo Natal, que vocês comam muito e aproveitem, porque pode ser o último Natal de todo mundo aqui, tá? Que bom. Espero realmente que seja. E eu quero encerrar esse... Espero que seja o seu último Natal. Eu tentei, mas não deu não certo. Não, mas olha, eu desejo um bom Natal pra todo mundo. Espero que vocês comam muito. Muito peru, muita farofa. Que mais vocês vão comer nesse Natal aí? Espero que você não tenha aquelas... Só não come arroz com passa. Uva passa. Outra invenção do diabo, a uva passa, fruta cristalizada. Sabe? Panetone com aquelas... Mais com aquelas, uma prova de que o diabo existe, a uva passa. Ó, mantenha a distância da coxinha de panetone também, por favor. Ah, pelo amor de Deus, se você fizer isso, não volte a escutar o Omelete Nights, por Feliz Natal, favor. Olha, manda aí um abraço pra toda a sua família e recomende a todos que ouçam, né, Noite Feliz com o Omelete Nights. É isso aí. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.